trazendo a novidade. Vai, mulher, fica esperta. Essa é a turma que lança e você vai se rebela. Tô trazendo a novidade. Vai, mulher, fica esperta. Essa é a turma que lança e você vai se rebela. Quando meu DJ solta o pontinho, bote a mão no joelho, desce bem devagarinho. Toma, toma, bem lentinho. Toma, toma, gostosinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quando meu DJ toca, você desce até o chão. Bote a mão no joelho, quicando no paredão. Toma, toma, socadão. Toma, toma no paredão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, socadão. Toma, toma no paredão. Toma, toma, toma, toma. Solta o ponto, meu DJ. E essa é a turma da brincadeira. Vai, mulher, fica esperta. Essa é a turma que lança e você vai se rebela. Tô trazendo a novidade. Vai, mulher, fica esperta. Essa é a turma que lança e você vai se rebela. Quando meu DJ solta o pontinho, bote a mão no joelho, desce bem devagarinho. Toma, toma, bem lentinho. Toma, toma, gostosinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quando meu DJ solta, você desce até o chão. Bote a mão no joelho, quicando no paredão. Toma, toma, socadão. Toma, toma no paredão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, socadão. Toma, toma no paredão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. A melhor brincadeira do Brasil. André Cilis, o mural de Ibicoara.